Vamos, ¿verdad? Bueno. Bueno, la primera idea sería que cada uno se presente, digamos, de dónde viene su nombre, y de dónde viene. Por ahí para. Eu sou Inácio, eu estou vindo do estado do Ceará, do Nordeste do Brasil, né? Estamos atravessando, sou do grupo chamado Ciclovida. Ciclovida. É um grupo que faz uma atividade ecológica e hoje a atividade de maior peso está sendo a recuperação das sementes naturais, é contribuindo para o processo de recuperação das sementes naturais, né? Ciclovida já vem no sentido de recuperar o ciclo da vida quebrado pela indústria do agronegócio, pelo patenteamento das sementes, pelas empresas que fazem o trabalho de modificação genética das sementes, né? Temos uma discussão que abordamos e tentamos viver também uma nova relação com a terra. Uma nova relação com a terra, né? É o trabalho, assim, o mais objetivo, mais forte hoje, assim, desse grupo, dessa atividade. O grupo não é exatamente um grupo organizado, não é uma organização, não é uma ONG, mas a gente o trata, considera apenas uma atividade que pode não terminar, não continuar esse nome. É um nome muito mais colocado para uma atividade, essa atividade assim, ecológica. A gente não está fechado em uma organização, mas estamos realizando uma atividade. O que vai acontecer depois dessa atividade é uma consequência natural, né, das atividades que a gente conseguir, do convencimento ou da aglomeração de pessoas em torno dessa questão da nova relação com a terra, né? Principalmente agora, que é a recuperação das sementes que já estão perdidas, né? E, em grande parte. Quer apresentar? Eu sou Ivânia, tenho 43 anos e moro em um assentamento rural no Nordeste, no estado do Ceará, uma das regiões mais secas do Nordeste. E começamos a sentir, há 4 anos atrás, o desaparecimento das sementes naturais a partir da nossa comunidade. E fizemos com nossa família uma atividade em todo o estado, de bicicleta, conversando com as agricultoras e os agricultores, sabendo como estavam convivendo com esse problema das sementes e se também estavam sendo afetados. E para nossa tristeza, não encontramos mais semente de hortaliças. Os agricultores só estavam plantando as compradas. Semente de grãos como milho, feijão, que é muito comum para os agricultores daquela região. A sua maioria também das variedades haviam desaparecido e eles nem percebiam que tinham desaparecido. Então se faltava as semelhas. Mucho que siembran la gente del nordeste, el maíz, lo porroto y mucho serían solamente las semillas que se puede comprar. Los que guardaban no se veía más allá en el nordeste. Isso também porque houve um programa do governo no estado chamado Arrancada da Produção, que era distribuir sementes chamadas melhoradas, distribuíam de graça, os agricultores foram pegando e foram deixando de selecionar suas sementes sem perceber. Daí nós fomos ao estado vizinho, em torno de 700 quilômetros, também de bicicleta com nossos filhos. E ficamos mais angustiados, que naquele estado o desaparecimento da semente ainda era mais alarmante. Então, em um estado vecino, seriam temas parecidos, as sementes desaparecidas. Foi então que a gente se preocupou de ver como como podia estar no resto do Nordeste e no resto do país. E quase que na mesma época, já tivemos notícia também dos companheiros piqueteiros aqui na Argentina. E nos deu muita força um companheiro que conviveu uns dias aqui, o companheiro Matheus, e foi o nosso encontro. E ficamos muito alegres de saber da resistência, da autonomia que estava acontecendo aqui, na prática mesmo, assim, de vivência. E juntamos a semente, essa semente na busca da autonomia, com as sementes crioulas de implantação, reimplantação na terra. E decidimos de não só o Nordeste, não só o Brasil percorrer, mas até aqui na Argentina, vendo as trocas de sementes, de uma forma mais ampla, troca de sementes de rebeldia, troca de sementes naturais para um novo mundo. E assim que... E assim que nos decidimos de vir até aqui. Sementes são sementes. Então, o intercâmbio de sementes naturais como... como una forma de rebelión, ¿no? De rebeldía. Y también el hecho natural de poder borrar sus propias semillas, de intercambiarlo. No solamente en Brasil, pero también Paraguay, Argentina. Bueno, Mateo también. Soy Mateo, soy de Worcester, que es una ciudad mediana, cerca de Boston, en los Estados Unidos. Hago parte de un grupo que se llama la Red de Acción Global de Worcester. Y hace muchos años que tenemos relación con ambos movimientos, los grupos en el noroeste de Brasil, en Ceará. Conviví con ellos unos meses en 2002. Y hace un buen tiempo que tengo relaciones con el NT de La Matanza, y así hice la última parte del viaje desde el punto de Brasil en Foz de Iguazú, a través de Paraguay y partes en Argentina. Estoy ayudando en documentando el viaje y los encuentros que hacen acá en Buenos Aires. Bueno, por ahí antes de empezar a contarlo del viaje, yo le preguntaría cómo es, por qué es que desaparecen las semillas estas naturales, por qué es que no se encuentran más, lo que pasa. Las sementes naturales, ellas pasan por un proceso, por una consecuencia, aliás, de un proceso. Un proceso hoy de apropiación del capital de toda a vida, né? De todas as formas de vida, a partir das sementes, a partir do patenteamento dos genomas, né? Seja animal, seja vegetal. É um projeto já do próprio capital. Isso a partir da revolução, chamada Revolução Verde, né? Finais da década de 60, né, de meados da década de 60 para a década de 70, vem de aí já uma coisa planejada, uma coisa programada para esse acontecimento final, que é o extermínio, que irá expropriar dos trabalhadores, dos plantadores, todas as possibilidades de ter a origem da vida, a origem da produção, que são as sementes, os genes que tenha, né, o próprio embrião da vida. Quer dizer, o patenteamento vem nesse sentido de tornar tudo fonte de lucro para o capital, né? De desenvolver programas de alta produtividade, né, para acelerar cada vez mais o lucro, né, das empresas, dos grandes monopólios, das grandes corporações, né? Seu projeto vem aí junto também, que não é só a questão das sementes, mas acabar com as sementes é necessário que desenraize o trabalhador da terra, desligue ele da terra, desligar da terra, e torná-lo simplesmente um consumidor, né? Um consumidor dentro do sistema em que ele se habitue a comprar, né? Em que ele perca, inclusive, o gosto pela terra, que ele perca também o paladar, e os filhos da gente perca o paladar, o gosto pela comida que se faz a partir daquilo que se planta. Né? Quer dizer, é todo um programa que não vem só com as sementes. Ele já vem desde a raiz da coisa, né? A raiz da vida, para a dominação. Que se eu domino culturalmente, se eu destruo culturalmente o campesinato, que é uma coisa que o sistema fez, na época em que o sistema estava no desenvolvimento, aqui na América Latina, nos países ditos de economia dependente, eles nunca deixaram os trabalhadores terem o acesso à terra. O latifundismo é sempre quem dominou, né? Político, culturalmente, né? Toda essa região nossa. Os coronéis que eram no Brasil, né? Os grandes latifundiários, os grandes fazendeiros de toda essa região, né? Os grandes colônios, né? Os seis meios, a partir dos seis meios. As terras sempre foram entregues em grandes glebas, grandes, mesmo assim, que chegava o tamanho de um estado, de um país, a um dono, um donatário, a uma pessoa que podia tomar conta, né? E colocar pessoas ali que ele podia tirar, colocar e nunca deixar as pessoas se enraizarem ali, como trabalhadores, né? A reforma agrária não é um processo que estava em jogo nem no plano dessa burguesia, principalmente a internacional. Ela não é um projeto a partir de uma realidade, a partir de um local, uma realidade local. Ela é um projeto global dessa burguesia, né, que vem atingir as sementes. E que alternativa buscaram vocês para poder sair deste circuito? Para não ter que estar... Se é que la encontraram, se la estão buscando. Que alternativa encontraram para sair desse processo de dependência? O que a gente vem discutindo, nós não temos nada pronto, mas vai sendo construído na própria viagem, na própria troca de experiência em cada comunidade vivenciada, de tentar voltar para a terra negando o consumo desse mercado. Você entendeu? Que a primeira não. É um processo que está em construção agora, de poder negar el sistema de consumismo, volver a la tierra y no tener esa dependencia, ¿no? A gente, trocando experiência, principalmente vendo no sul do Brasil, vendo também no Paraguai, os camponeses, antes, eles viviam saudável com o que plantavam, comiam o que plantavam. Com o passar do tempo, com a indústria entrando no campo, principalmente a monocultura, mas trabalhada pela mídia, mostrando alimentação fácil, mágica, alimentação industrializada, e os camponeses foram também sendo atingidos, como eu estava falando, trocando a sua alimentação e sendo expulso da terra dessa forma, perdendo as sementes. Que cambiaban lo que intercambiaban la experiencia y también los alimentos. Intercambiaron la realidad de poder producir su propia comida y estar con una salud entera, sí. Por una vida de consumir la comida rápida y la comida todo procesada. Como é todo um sistema de dominação, O sistema, ele, para dominar, ele necessita dominar em todos os sentidos. Porque são perigosos que não está sob o controle desse sistema, para o próprio sistema. Né? Ele sabe que existe uma contradição e que ninguém é satisfeito com a exploração. Né? E que há sempre, escapa sempre as revoltas, as rebeliões, né? Elas explodem, né? Seja aqui, seja acolá. Agora, o que ocorre, que se nós não criarmos, nós explorados, uma forma, uma relação social de produção, né, entre nós explorados com a terra e com a biodiversidade, renegando o próprio capital, sem deixar que ele nos domine, sem consumir aquilo que ele fez para a gente e para manter a gente dominado, a gente acha difícil hoje a saída para os trabalhadores. A gente acha difícil a saída, por exemplo, pensada da forma de se organizar para tomar isso que está aí e para gerir esse estado, para gerir esses tumores, para gerir essa mazela que ele criou, o chamado desenvolvimento. Gerir, administrar. E administrar o que está aí. Mesmo que tenha sido feito com a nossa força, com os escravos, com nossos avós, com nossos antepassados, com o trabalho deles escravos, e aproveitam e continuam hoje. As máquinas não é nada mais, nada menos que um acúmulo da mais-valia de trabalho, né, de trabalho doado pelos nossos antepassados e por a gente também. Hoje já dispensam a gente desses trabalhos. Hoje eles não precisam mais de nós, já descartaram. Por que é que nós temos que precisar desse sistema? Nós somos uma maioria que estamos sendo descartados. Pois se estamos sendo descartados, nós temos que descartar esse sistema também. Tem que criar uma relação própria, uma vida própria, de solidariedade, né, de relações autônomas, independentes desse sistema. E o nosso pacto, o único pacto que temos que fazer é com a natureza. Né? E entre nós, os seres, né, com a natureza e com a biodiversidade, para recuperarmos tanto a vida, sairmos da dominação, escapar dessa dominação do mercado, tá? E criar algo paralelo que vai arruinar, né? Que vamos enferrujar com essas máquinas, vamos abandoná-las. Esses prédios, essas coisas aí, entende? Essas máquinas nós temos que, essas indústrias, no ver da gente, a gente não tem que se apropriar disso aí não. Pelo contrário. A gente tem que destruí-los e criar uma nova forma, uma nova relação que não seja prejudicial ao meio ambiente, não seja prejudicial a toda a biodiversidade, porque estaremos prejudicando também a toda a gente mesmo. É impossível você sentar num banco e conseguir levantar ele com você sentado em cima. Assim é o Estado. Se eu estou dando sustentação ao Estado, estou consumindo o que esse sistema produz, exatamente direcionado para me manter sob a sua tutela, entende? Se estou gerindo o Estado, ajudando o Estado, e dizendo que sou anti-Estado, anti-capital, para nós é difícil. A gente dizer não é difícil, dizer é muito fácil. Agora, realmente fazer e trabalhar para a destruição desse sistema, se nós somos o sustentáculo dele, a gente acha difícil. Né? No logran ser sustentables, sería el último hijo. Sí. Están trabajando para... No van a poder. Bueno, y ahora para ir el tema del viaje, ¿no? ¿Cómo surgió el viaje? ¿Cuál era la idea? ¿Qué objetivos tenían? ¿No? El viaje, ¿no? ¿Por qué para este lado? A viaje, ¿no? Como a Ivana colocó no inicio, ¿no? Como ela surgió, ela surge a partir de uma vontade que a gente tem de fazer esse trabalho do pacto com a natureza, de agrofloresta, sem veneno, sem queimadas, já contestando, inclusive, várias formas, mesmo que depois que a gente conquista a terra, acontece que as relações não muda a terra de dono, mas não muda a relação com a terra. mantém-se o mesmo sistema, o mesmo tipo de atividade, o mesmo monocultivo, a mesma relação de queimada, destruição, de uso, né, da madeira de forma comercial, né, o carvão. Quem vai para a terra não enxerga uma árvore com o valor de uma árvore. Enxerga a árvore com o valor do dinheiro. Eu olho para uma árvore e digo, isso aqui vai me dar tantas bolsas de carvão, né? Vou vender por tanto. Vejo uma árvore e digo, vou vender essas, as estacas aqui a 50 centavos, a um real. Essa árvore vai me dar quanto em dinheiro? Quer dizer, eu não vejo um valor que ela tem como vida, que vai garantir, né, ainda mais a sobrevivência, né, de toda a diversidade, que vai ser a sustentabilidade. Né. Então a sustentabilidade foi criada pelo próprio sistema, que não deixou a gente se enraizar na terra e depender do dinheiro. Então me fez ver as coisas todas na forma do dinheiro, porque eu tenho que comprar. Se eu não comprar... Né, e a viagem nasce justamente por a gente ficar pasmo com a falta das sementes naturais. A gente queria realizar essa atividade e a primeira coisa que emperrou, né, é as sementes. Como vamos fazer um trabalho autônomo se temos que comprar sementes? E as sementes modificadas por esse mercado. É isso que a gente fez, um giro assim pelo... Nordeste, por alguns dois estados do Nordeste, não encontramos e resolvemos dar uma volta um pouco mais ampliada no Brasil. E essa volta, ela aumenta, né? Essa viagem, ela aumenta o seu trajeto a partir de quando a gente sabe notícias mais concretas do que está acontecendo aqui na Argentina. Tínhamos as notícias pela imprensa. Muito vagamente, porque a imprensa, ela não vai dizer o que realmente está acontecendo, que sentido que está, né? As pessoas são, o quê? Baderneiros, são, é um sentido, né, pejorativo, que ela aborda essa questão aqui, né? E não como realmente ela é. Porque é claro que a imprensa, a gente já sabe quem é, né? E a gente se interessou, a partir de quando o Matheus chegou lá, a gente dizendo... Nós vamos, inclusive nós pensávamos de ir até o norte, né? De entrar pelo norte, a Venezuela, né? E por lá. A gente muda assim o roteiro a partir de quando o Matheus chega lá e nos informa. A ideia era, né, ir para arriba. Bem mais concretamente sobre vocês, né? Aí nós, não, então nós não vamos mais para o norte, nós vamos para a Argentina. Né? Nós vamos para Buenos Aires. Aí, mas vocês vão mesmo? Nós vamos. E vamos de bicicleta. A bicicleta para... Sim, pode falar. Porque é bicicleta. Também a gente decidiu começar a fazer de bicicleta. Não foi uma decisão de imediato, assim, um projeto pensado. Mas foi a partir da vivência da gente com as comunidades rurais e no Nordeste, as comunidades estão muito distantes. E muitas vezes a gente marcava de se encontrar com outras comunidades nessa discussão ecológica, nessa discussão das sementes, e não tinha transporte, não havia dinheiro, dependia de transporte de outras pessoas que tinham outro tipo de programação, e a gente acabava faltando. E a gente começou a discutir a nossa autonomia. Oh, mas se acreditamos, por que é que não vamos com nossas próprias pernas, com nossas condições? E o que é que nós temos? Ah, nós temos as pernas e as bicicletas, porque são bicicletas comuns que trabalhamos com elas, andando na comunidade, carregando água, carregando produção. Então são bicicletas comuns. E começamos aí nas primeiras comunidades mais próximas, 70 quilômetros, 200 quilômetros, e daí fomos vendo que era possível ter autonomia também em andar. E achando que era uma quebra também de uma dominação muito forte, que muitas vezes a gente nem havia percebido, essa questão do tempo, principalmente de uma cultura imposta, uma cultura ocidental, para nós, é trabalhado a rapidez, a lógica da rapidez. Você só pode fazer se for no carro rápido, você só pode comer se for rápido, alguma coisa também preparada. Você não, quer dizer, um tempo que não se questiona por que essa rapidez e para quem, a quem eu vou servir com essa alteração do ciclo natural da vida. E a gente percebia que também no campo estamos sendo atingidos por essa intervenção, né, dessa intervenção do tempo planejado pelo mercado. Então vamos, o tempo que chegar é tempo. Vamos chegar lá na Argentina. O tempo que chegar está acontecendo a história. Vamos fazendo a história. Não vamos parar aqui e só continuar a história quando chegar lá. Não. Vamos vivendo e construindo essa história a cada comunidade vivida. Yo te preguntaré, Ivani, ¿cómo fue esa relación, esos encuentros con las distintas comunidades que fueron encontrando en el camino? ¿Y cómo les fue con las semillas? ¿Se encontraron? A metade do Nordeste, por exemplo, nós caminhamos muito triste. Não encontramos sementes naturais, principalmente com os pequenos agricultores, aquela forma de guardar e de plantar as sementes bem tradicional. Não encontramos. E quando encontramos os dois, já era com caráter de recuperação trabalhado por ONGs. Mas não havia mais a tradição. Depois, da metade do Nordeste, Bahia, por exemplo, por ser muito grande, não sei se foi isso, se o capitalismo não conseguiu atingir tão rapidamente em todas as regiões, por ser um sertão mesmo muito, muito grande, cantos que a comunicação, a mídia ainda é difícil. Que encontramos comunidades com sementes crioulas, ainda mantendo, guardando, trocando entre vizinhos, e partilharam com a gente com muita alegria, e não diziam para a gente que não sabiam desse perigo, que no mundo aí fora não estavam fazendo isso com a semente. Não sabia. Não sabia que no mundo aí fora existia essa história que estava contando para a gente. E nós alertávamos que, olha, guarda a semente, troca, dá para o outro, esconde, porque daqui a pouco vocês também vão estar sendo caçados. Eles ficaram muito preocupados, deram tudo, de tudo que tinha para a gente. E assim, encontramos também no sul do país, interessante, que dos acampamentos dos trabalhadores rurais, ainda em acampamento, ocupação, encontramos muitas sementes guardadas com muita segurança, sementes naturais, e também partilhavam com a gente. E pessoas que ocupam terra assim, há 7, 8 anos, guardando a semente, trocando, plantando na beira de estrada, quando há uma desocupação, arrancam tudo. Mas guardam a semente com a esperança de conquistar a terra e ir lá para plantar essa semente na terra. Já nos assentamentos rurais, o caso era mais triste. Não encontramos muito pouco, não encontramos variedades assim, de sementes naturais, encontramos muito pouco, porque as pessoas já estavam programadas com a produção, muitas vezes voltada para o mercado. Né? E planejados, já entrando, muitas vezes em monocultura. Mas encontramos escolas ecológicas trabalhando com a juventude, uma outra perspectiva. E pegamos essas sementes, essas que chegamos até o final do Nordeste, quando chegamos em Brasília, a capital do país, nós ficamos preocupados. Era um tesouro muito grande, aqueles 7 quilos mais ou menos de sementes. E uma responsabilidade muito grande de tantos agricultores que confiam da gente e dos nossos irmãos lá no Nordeste que estão esperando essa semente. Então a gente ficou muito preocupado, com medo também, sabendo que ia atravessar o local mesmo do agronegócio, do grande agronegócio, e tivemos medo de acontecer alguma coisa com a gente, tipo jogar a gente fora da estrada, dar uma batida com um carro para tirar esse pessoal da estrada e perder nossas sementes ou alguma coisa mesmo legal, de fronteira, ou ainda a situação climática, frio, né, e perder essas sementes. E mandamos de volta para o Nordeste, porque até ali a gente vinha trocando, que encontra aqui um pouco e não encontra na comunidade na frente, a gente trocava. Foi, não foi só recebendo, foi trocando todo o tempo. E dali para frente, até o final do Brasil, a gente foi recolhendo, e para passar na fronteira tivemos notícia que íamos ter problema, era perigoso perdermos a semente. E aí deixamos toda guardada numa escola agrícola de um assentamento. Estão lá guardadas. Ainda conseguimos, com ousadia, chegar aqui com um quilo de soja. Apesar de la frontera, conseguimos chegar aqui com soja natural, escondida, oculta. Conseguido do Paraguai. Paraguai. ¿Cómo fue, en el viaje tan largo de tanto recorrido, cómo fue la relación con la naturaleza, ¿no? Ya el movimiento, digamos? ¿Cómo lo vieron eso? ¿Qué dificultades tuvieron que atravesar? ¿Qué cosas sorprendieron? Entendí mucho. ¿Cómo fue la relación con la naturaleza en ese viaje? Con naturaleza. Naturaleza en ese viaje. ¿Cómo fue visto también? ¿Cómo fue, claro, ustedes están acostumbrados, digamos, a vivir en una relación con la naturaleza quieta, digamos, ¿no? Sí. ¿Cómo fue ese transcurrir, en un camino tan largo, 5.000 kilómetros, donde hay distintas climas, por ejemplo, lugares? ¿Cómo fue la relación esa, ¿no? Esa relación en movimiento, si fue natural, si tuvieron muchos problemas, si no, se sorprendieron. Si, hay algo que este sistema para lograr el fraccionamiento y la implantación de fronteras ha hecho que cada persona corresponde a un determinado lugar, ¿no? Entonces, yo no puedo irme a otro lado porque pertenezco acá. La pregunta es, ustedes, ¿cómo vivieron estos 5.000 kilómetros de constante cambio de distintos lugares? Y si es verdad que uno pertenece a un solo lugar. É exato o que o companheiro está colocando, essa relação pela diversidade, né, de lugares, de climas, de biomas, inclusive essa questão que é colocada, que cada um é do seu lugar, né? Não está aqui, é daqui, é a cultura sua, né? É aqui, não deve sair para lá ou para cá, né? Que essa divisão política, nós sabemos que quem fez essa divisão política, né, não foram os trabalhadores, não foi o povo, não foram os indígenas, não foram, né, a divisão, essa divisão, as fronteiras, foi feita pelo capital, pela dominação, pela necessidade, inclusive partindo culturas, né, uma cultura que não estava desligada uma da outra, aqui está dividido. Por exemplo, as autoestradas, ela vem dividir também assim, uma biodiversidade muito grande, vem partir. Imagine que dentro de uma selva passa uma autoestrada. Hoje praticamente não existe selva, mas algumas coisas que existem ainda, os animais que estão de um lado e de outro estão divididos. Se um sente atraído para passar para o outro lado, não pode, ele sabe que, e se não souber, vai saber quando estiver no meio da estrada, que é o risco de 100 escapa um, né, digamos assim, para atravessar uma estrada, ou às vezes nenhum, né, muitas vezes é difícil se atravessar uma estrada daquela em que os carros estão indo para lá e para cá, então você vê muitos animais mortos, né, quer dizer, claro, se criminaliza ao lei de defesa ambiental, defesa dos animais e tudo mais, mas se a gente fosse contar na estrada quantos animais a gente viu mortos, né, seria é terrível. A estrada, ela, as autoestradas, ela faz a divisão. Assim também as divisões políticas, né, as nacionalidades, é também feita na perspectiva da dominação, né, da dominação política. Como nós sabemos, a divisão, os acordos, os tratados, desde o início da ocupação desse território, né? Do território, das terras, das novas terras, né? Isso aí também é uma divisão. Se a humanidade surgiu na África, ela está difundida por todo o mundo, né? Por todo o planeta, por todo o globo, né? Isso quer dizer que não deveria ter ficado, não era para ficar só na África. Né? E quando ela se difundiu, não tinha transporte, não tinha absolutamente nada. A gente, claro, que se acostuma um pouco em cada região que você nasceu, em cada bioma que você aprendeu a sobreviver, mas quem realmente deixou as pessoas quietas ali, né, foi o capital. Aos nômades paquistaneses, eles dizem uma frase, eu gosto muito de me amarrar nela, né? Eles são nômades e perguntaram por que eles não param num canto para viver ali enraizado, produzindo, né? Morando numa casa mais confortável. Porque aí eles param em um lugar para pôr raízes em uma casa mais cômoda, né? E eles respondem, casa é o túmulo dos vivos, né? Então não quer a casa, é o túmulo, la tumbre. Ah, la tumba é la vida. La tumba de los vivos, né? Quer dizer, nós estamos já dentro dos túmulos, estamos mortos, né? As culturas foram mortas, nada mais para explicar que estamos praticamente mortos, e se a gente se acomodar dentro desses túmulos, dessas tumbas, né? Vamos morrer mais ainda, né? E eles preferem ficar ser nômades. O mundo é nosso, é dos seres, né? Não, não, não é ninguém, ninguém vai me controlar, né? A natureza controla, né? E impacto com ela, quando se coloca que o homem passou a dominar a natureza, aí o homem começou a viver bem, começou, quer dizer, é uma mentira, né? É uma mentira. O homem, ninguém dominava ninguém, o homem não dominava a natureza, e nem, portanto, a natureza dominava os seres. Mas havia uma gestão, uma autogestão coletiva entre seres humanos e os outros, e as outras biodiversidades. Né? Um tirava o proveito, se um comia carne, o outro também, um comia erva, né? Vegetal. Só colocando uma das coisas aqui, que é, nesse trajeto que fizemos, o que observamos, um projeto que vem após essa tomada, a expropriação das sementes, né, é o zoneamento agroeconômico. É um outro projeto que está silencioso e que depois que verem que não existe mais sementes naturais, nem tem escapatória, e que foram vencidos, né, todos que fazem esse trabalho de resgate, vem aí o zoneamento agroeconômico. Que aí a questão de lei de patente, ela vai cada vez mais evoluindo, né? E daí uma empresa pode ter jurisdição sobre determinados tipos de produto, determinadas regiões, sobre o mercado, a produção e a comercialização daquele tipo de produto. E aí ninguém mais vai poder produzir aquilo de forma orgânica. Você só vai produzir se você vai pagar direitos autorais àquela empresa que tem a jurisdição sobre aquela atividade que ela vai desenvolver naquela região, né? Então, isso já aconteceu. A gente dizia que isso ia acontecer em 10 anos. Hoje a gente diz, do jeito que vai a coisa, em 5 anos, vai ter uma lei, rolo compressor, em que chega aqui e te arranca a produção, te mata os animais que tu tiveres aí, porque vai ter a justificativa, o árabe dizer que o que eles produzem, que suas sementes e seus animais são isentos de pragas, né? E o que a gente produz vai contaminar aquilo que eles estão produzindo e vai prejudicar o mercado, vai comprometer a alimentação da humanidade que está crescendo, vai chegar a 7 bilhões de habitantes do planeta, e por isso é justificado os transgênicos, por isso é justificado um monte de coisa, a biotecnologia verde, a biotecnologia vermelha, né? Inclusive está sendo feita uma divisão hoje. O mundo está dividindo, os dominantes do mundo, os 4, 5, 3 famílias, estão discutindo como dividir o mundo e como dividir essa administração e essa atividade da biotecnologia. Quem vai ficar com o quê? O inventariado que está sendo feito hoje para o mundo. Os desenvolvidos dizem, nós vamos ficar com a biotecnologia vermelha e vamos relegar a biotecnologia verde aos países do terceiro, chamado terceiro mundo, né? E aí a gente vai fazer uma lá vem as questões de células-troncos, né? E há várias experiências com animais e vegetais aqui. Mas esses, os países, não é que os países vão ter autonomia para desenvolver a biotecnologia verde. A tecnologia vai vir, é importada, vai vir para cá, né? Estão na frente hoje Estados Unidos, Inglaterra e a Alemanha, né? Eles dizem que alguns outros países ficaram muito nessa questão de combate, né, à revolução genética, os modificados, e estão um pouco atrasados, mas também estão avançando para isso, né? Estão nesse avanço. Queria colocar que em Paraguai vimos uns exemplos muito claros de donde la gente quería solamente convivir con la tierra, tener su propio 10, 20 hectáreas para su alimentación, para sus familias, y con mucha lucha consiguieron esa tierra, y ahora en todos lados de su pequeño lote de tierra tienen la monocultura de soja y trigo y algodón, y vienen los aviones encima de sus niños, y vienen los agrotóxicos encima de lo que están plantando ellos, y vienen los tractores con venenos al otro lado de la calle. Igualmente, y las enfermedades, y también la llegada del polen. Del maíz, por ejemplo, que quieren sembrar su propio maíz natural, llega el maíz al lado y no saben si es puro todavía su propio cultivo. Entonces, vivimos en muchos lugares, no solamente en Paraguay, pero allá fue unos ejemplos muy claros de como querían, estaban resistiendo, pero las fuerzas de los latifundios y las monoculturas fue encima de ellos sin... No, pero eso es una... Están desarrollando toda una política para los pequeños productores que están al lado de los latifundios, acusándolo de que su semilla, al no ser... haber sido tratada genéticamente, perjudican el cultivo de las grandes tierras. Entonces, lo que hacen es ir comprando y comprando para resolver el problema de la frontera, ¿no? Pero también perjudica al revés. El gran cultivo transgénico perjudica al natural. Cuando se polinizan y están pegados, el transgénico perjudica a este, pero este a este no lo perjudica, es al revés. Claro, pero usan varias formas, usan la forma legal. Hay miles de procesos legales en contra de pequeños productores a causa de lo que estaba diciendo, de la contaminación y la biopiracía se llama. Pero se usan también la compra y la, de, lo financiero, de lo ofrecimiento de dinero por la tierra, y se, después se usa la amenaza física de la salud de, la, de los niños, la, el control de la policía en la área, en el área de los pequeños productores también, y amenazas directas. Eso es una cosa muy común en Brasil, sobre todo amenaza a los pequeños productores que están creciendo. Entonces yo preguntaría, ¿no? Si, si ustedes creen que es posible, digo, esto de desarrollar experiencias o comunidades autónomas, ¿no? Diferentes, dentro de un sistema que sigue dentro del mercado, digamos, dentro de un sistema que se rige por el mercado, digamos, ¿cómo es esa relación, si es posible que estas experiencias se desarrollen dentro de ese sistema, y si es posible, ¿no? Qué contradicciones o qué cosas suceden. ¿Es posible la construcción de las alternativas dentro de un sistema de mercado? ¿Qué tipo de construcciones o contradicciones tienen? ¿Qué relación tiene? Si usted apunta a no tener ninguna relación o a cambiar las relaciones, ¿cuál sería la expectativa que ustedes tienen? Nós tivemos testemunhos em várias comunidades, isso também era comum no Nordeste, mas especialmente tivemos testemunhos agora também de várias comunidades no sul do país, que quando trabalhavam suas terras de forma mais independente do mercado, eles tinham mais tempo livre a... não consumia nem desde a indústria do entretenimento, não entrava nas comunidades, porque eles ali partilhavam de tudo, das festas, cotidianamente se fazia isso de forma muito espontânea, a produção da lavoura era de forma coletiva, se juntavam de forma espontânea, que se chama mutirões, e ia na lavoura de um, todos aqueles vizinhos, e trabalhavam juntos, depois ia na lavoura de outro. Para a colheita era o mesmo processo, e era uma festa a colheita, não era um artista que vinha fazer um espetáculo para as pessoas assistirem, mas elas faziam uma festa do que vivenciavam cotidianamente, e eram saudáveis. Não consumiam praticamente nada de mercado, não precisavam de sua indústria farmacêutica, porque os seus alimentos já eram o seu remédio. A sua alimentação não precisavam comprar, porque o seu paladar era inerente à natureza, aos produtos da terra. Então, era muito prazer em tudo, em toda a vivência. E isso viviam sem teses, sem formulações teóricas, vivenciavam isso muito bem, até a intervenção muito forte do mercado, durante esse processo que a gente já falou, quebrou com toda essa resistência. E hoje, muitos agricultores que foram expulsos de suas terras, netos que nós conversamos com muitos jovens que diziam, olha, eu estou ocupando essa terra aqui, correndo risco de ser expulso, de ser morto. Isso no Paraná, por exemplo, foi muito comum, muitas ocupações, correndo risco de ser morto e não precisava ocupar se não tivesse sido tomada as terras do meu avô, que foi tomada na força da arma pelos jagunços do latifundiário para plantar a soja. Isso há 20 anos atrás, isso há 15 anos atrás, e eram expulsos para o Paraguai para também desbravar, desmatar as terras no Paraguai. E esse povo hoje está voltando, muitos perderam essa resistência e não sabem como, não entenderam como, mas estão voltando pelo menos para tentar na marra mesmo reconquistar. Então acreditamos que é mais, que é sim, que é possível, e é mais possível, se não for possível, um outro modelo de vida, esse não, esse tá claro, esse mercado, produzir dentro desse mercado é produzir escravidão. Escravidão. É. Então, produzir de forma livre, como viviam as comunidades, aí é produzir vida no conjunto, no sentido completo. Não separa a vida, agora eu sou o momento festivo, agora eu sou o momento que vou para o médico, agora não. Era um conjunto. O que gostaria assim, de colocar, a importância que a Ivana está colocando, falando, a questão dos hábitos que hoje nós temos, né? É, nós temos que desconstruir e nos libertar da escravidão. Nós somos hoje, dentro desse sistema, escravo, subserviente a ele. Nós somos escravo do paladar, ele nos dominou pelo paladar, nos dominou pela roupa, nos dominou pela sua tecnologia, né? E um monte de relações que criou e que a gente se distanciou disso aí. Não há, dentro do sistema, vivendo na mesma relação de mercado, não há saída. Não há saída, não é possível. A saída... Não há saída. Não há uma... Como a gente se libertar dentro da mesma perspectiva do mercado, mantendo o mercado vivo. Vamos que a gente tente se manter vivo, tem algumas coisas que seja um processo, né, que a gente vai paulatino. Eu não sei se a vida, se o planeta vai aguentar um processo paulatino, mas eu acho que a partir de quando vamos tendo clareza das medidas que devemos tomar, nós que temos que tomá-las. Essa viagem, por exemplo, ela é também para dizer, como as pessoas disseram, isso é uma loucura, é impossível. A Argentina, para nós, é uma lenda, pela distância que nós estamos, né? Do outro lado. Principalmente para nós, pobres. Nós não teríamos condições de vir aqui de transporte. Aí a gente dizia, não, é mais rápido para nós de bicicleta do que de transporte. As pessoas, mas qual a lógica? Porque imagina se eu vou trabalhar para me sobrar dinheiro para pagar um transporte para vir aqui e voltar. Se eu tenho que passar tanto tempo trabalhando, então eu vou andando. Se eu for de pé, eu vou chegar. Entendeu? E se eu for trabalhar para me sobrar o dinheiro para vir aqui, eu não vou vir nunca. Né? É lógico. Essa escravidão, por exemplo, que a gente tem, cultural, né, alimentar, em todos os sentidos, vem a partir da própria alimentação. Os alimentos polidos, os alimentos industrializados, quando a gente planta, a gente precisa de uma grande extensão, quando a gente aprendeu, quer dizer, nós temos que desaprender muita coisa. E essa escravidão nossa não é agora. Ela é uma coisa que tem raízes milenares até. O início da acumulação, o início da chamada domesticação das plantas e a domesticação dos animais. O momento em que começamos a compreender que a alimentação é só aquele grão seco. Depois que a gente planta, espera, se as intempéries não devorar, não prejudicar o desenvolvimento daquela plantação, nós vamos comer, quem sabe, la papa, que chamamos a batata, quem sabe vamos comer um grãozinho que escapar das intempéries, né, da natureza, quem sabe, né? Quer dizer, quando a planta, quando começa a desenvolver, a partir das folhas já é alimento, né? Feijão já contém, aquilo que contém no caroço, né? A batata tem muito mais vitamina na folha do que mesmo, né, na própria batata. Quer dizer, há muitas coisas. O feijão, nós vamos comer depois que ele for, né, para alçar. Que agora já nem mais isso. Nós já plantamos na perspectiva de vender para consumir o produto industrializado. Porque aquele já ficou para trás, né? A gente já não come mais. Nem os nossos filhos têm mais gosto, nem paladar, nem vontade de comer aquilo. Né? Ela está colocando a pressa do tempo, né? Essa investida muito grande para a dominação, nós temos que reaprender ou desaprender dos costumes que nos foram impostos. Esse é um exercício, né, que temos que fazer para criar uma nova relação com a Terra. Né? A gente está vendo que o homem gosta muito da natureza. Ele adora. Ele adora as árvores. Né? Dizer que o ser humano não adora, não gosta das árvores, não está... não concordamos. Olha que onde ele mora é arborizado, a cidade tem muitas árvores. Né? A sua casa, ele sonha em ver todo cheio de árvores. Mas lá onde ele planta, não. Para os outros, não. Está tudo descampado. É só onde ele mora, para sentir bem o clima. Né? Quer dizer, a ditadura da civilização humana. Isso vem desde a Bíblia, quando coloca, né? Passamos o homem à nossa imagem e semelhança. Os outros é nada, né? O mais valoroso é o ser humano. E isso é a ditadura do ser humano, que já fez o seu fundamento, né? Já criou um Deus também à sua imagem e semelhança. Né? Ao invés de Deus ter criado o homem à sua imagem e semelhança, foi um homem que criou um Deus à sua imagem e semelhança, né? Para justificar que a sua dominação é eterna. Esse Deus é eterno, né? E é maior de tudo a dominação. É passamos do homem, nossa imagem e semelhança, que ele domine dos peixes do mar, as aves do céu. Acabou-se, né? Crescer e multiplicar e dominar a terra. Quer dizer, a partir daí está posto os fundamentos da ditadura da civilização humana. Né? E o resto é o resto. Que se vaja todos. Mas aí é que nós temos que subverter essa ordem dessa ditadura, se somos libertários, se somos contra ditaduras, se somos contra a escravidão, nós temos que questionar e começar a definir o que, que é escravidão e o que, que é liberdade. Tenho uma pergunta. Vocês falaram um pouco do... como o pessoal falou que foi impossível e tudo isso, mas podem contar um pouco dos desafios que encontraram na saída ou também no caminho, né? Perguntando de los desafios no viaje, antes de sair. São vários, né? Assim, desde o próprio estado que tenta manter as pessoas, como a gente já estava dizendo, dentro do seu mundo limitado, né? E não encontro das pessoas. E houve investidas de todo jeito, de todo tipo. Até eu, por exemplo, eu tenho dois filhos, um de 14 e um de 15 anos, e tenho a guarda deles, que é de um outro companheiro. E já para sair da última tentativa que fizeram foi a ameaça de prejudicar judicialmente, de denunciar, porque as crianças vinham comigo. E as pessoas sabiam que nunca nos separamos, que a gente nunca se separou nem um dia. E as crianças assim, 14, 15 anos, mas é eterna criança. É grande. Eles estavam preparados para vir e as pessoas começaram a amedrontá-los, dizendo que era muito perigoso, era muito sofrimento, e ao mesmo tempo, por outro lado, iam denunciar se saíssem com as crianças, porque criança na rua, menor na rua, era um crime. Coisa do tipo. Fora da escola. Fora da escola, todo esse tipo. Afinal, eles tiveram que ficar, porque foi todo o peso para, pelo menos, eu desistir da viagem, foi eles ficarem, achando que eu ia desistir. né, quase desisti, realmente precisei de muita força de todos os companheiros. E na viagem encontramos desafios diversos. Por exemplo, sindicatos que têm o controle com os trabalhadores rurais, que funciona no Brasil, por exemplo, funciona como uma agência do Estado, como um escritório do INSS, né? Um escritório que presta serviços sociais, é muito assim. E no Nordeste foi muito difícil quebrar isso aí e conseguir ir nas comunidades, porque não conseguia informações. No início não conseguíamos informações. Quando víamos nós com as bicicletas velhas, mal trajados, sujos, e dizíamos que estávamos procurando as comunidades, não diziam desviar. Muitos agiram assim. E daí nós começamos a usar outras estratégias para romper o círculo. Íamos diretamente nas feiras livres, que estavam todos os trabalhadores com sua produção lá. Pronto. Só que feiras muito de verduras, de frutas, de sementes. E aí conversávamos com os agricultores, nos identificávamos, perguntavam onde era. E nós nos autoconvidávamos para ir suas casas. E eles nem acreditavam, tal canto, tal, mas não acreditavam que às vezes era distância de 50 quilômetros para você entrar e voltar numa estrada de terra. Muitos diziam, não acreditando que a gente ia. E assim a gente conseguiu fazer o Nordeste, indo nas feiras e descendo nas comunidades. Né? E os desafios, considero que foram até agora foram vencidos não só por a gente, mas pela solidariedade de todos os companheiros. Costumo avaliar que houve muita investida pesada para dizer que não era possível. Mas houve o dobro de solidariedade. Assim, a solidariedade chegou assim, nos momentos mais gritantes, foram muito superior a estratégia de bloqueio que o sistema tentava nos impor, tentava nos amedrontar. Nós chegamos em Brasília, por exemplo, a capital do Brasil é muito amedrontadora. Na sua estrutura, para nós que viemos do campo, do Nordeste, as pessoas que vivem lá, as pessoas comuns, os pobres já não gostam daquilo ali. E para nós que viemos do Nordeste, do campo, nos amedrontou muito, buliu muito com a gente. Só funciona carro, você só vê carro. Tentamos andar de bicicleta, eu quase fui atropelada duas vezes. E tudo muito caro mesmo. E chegamos sem dinheiro. O pouco dinheiro que a gente tinha, que já foi também de outras solidariedades, tinha acabado quando chegamos na cidade mais cara do país. E não entramos em pânico, mas aqui também há trabalhador. Deve haver solidariedade. E fizemos um contato com um companheiro primeiro, camponês, que saiu lá do Nordeste, que estava na favela mais amedrontadora da capital. E ficamos lá e depois chegou manifestações de solidariedade, tudo que era canto, assim, dos companheiros libertários da capital. Souberam da gente e foram se manifestando em toda forma de apoio. E isso não nos amedrontou, né, assim, no caminho. Eu tenho outros medos que também estão sendo trabalhados. Um desses, em um viaje tan largo, ¿no? Y a pesar de que esas cosas no los hizo arrugar, digamos nosotros. ¿Cómo es? Arrugar. ¿Cómo es? Asustar. Asustar. Ah, sí. Hace asustar. Me imagino que muchas veces habrán pensado decir, bueno, hasta aqui, basta. Só um momento. Houve um momento que eu amanheci com as forças, com a cabeça, e as forças assim derrubadas. E Inácio, não faz mais sentido essa caminhada. É, não faz mais sentido tanto desprendimento de energia em bicicleta, tão vulnerável na estrada, para só encontrar os latifúndios. Foi a parte do Brasil que nós caminhamos 6 dias e não encontrava uma comunidade rural, um trabalhador para dialogar. Só grandes plantações de cana, só a monocultura da cana. Você via os ônibus, muitos ônibus entrando dentro das terras com os trabalhadores, tudo emmalotados ali, você não tinha como conversar com ninguém. Você, muitas vezes, eu fiquei com sede, com problemas, com tempo de desmaiar, porque você não tinha como, não ia entrar no latifúndio daquele, fazenda cercada, todos os trabalhadores expulsos, não tinha uma casinha. E passamos 6 dias caminhando assim, 5 dias, o 6º dia disse, não faz sentido. Eu não vim de bicicleta para me mostrar que sou ciclista, não sou ciclista, especialista. Né, assim, vim para vir convivendo com os agricultores. Mas nesse dia, assim, mas ainda vou experimentar hoje. Esse é o desafio de ainda experimentar nesse 6º dia. E no final do dia, encontramos o primeiro acampamento na beira da estrada. Aí foi uma festa. Aí foi uma festa. E daí por diante, a gente foi sempre encontrando agricultores com quem conversar. 6 dias. Impressionante la... Uma distância muito grande. La propiedad, ¿no? Não, são vários latifúndios. Você olha um mundo verde, você não vê uma árvore. Um mundo verde só de cama. Cama, cama. Que impressionante. Até pouco tempo você chegava assim onde estavam os plantios, era impossível você ver um grande plantio para não ver muita gente dentro trabalhando, né? Canchada. E hoje você vê isso há pouco tempo, né? E hoje você olha, é o que a vista alcança, é o monocultivo, a monocultura, seja da soja, seja da cana, seja do milho, seja de outros tipos de monocultura, milho, maíz, né? Você não vê ninguém lá dentro. Mas o que você vê é uma ou duas máquinas que está passando ali o veneno, o herbicida para matar as ervas daninhas, chamadas ervas daninhas, né? Esse é um. Aí como a Ivana está colocando, desde as pessoas que não acreditavam que a gente ia realizar isso, sabia, não. A gente passou 3 anos falando. 3 anos, né? Quase 5. Diga, realmente. Ah, para nós irmos lá para a Barra do Leme, antes a gente já falava nessa viagem. Mas para vir mesmo, destinado à Argentina, né? Destinado aqui a Buenos Aires, a gente estava sempre se planejando. Vamos tal tempo, vamos daqui a uns 6 meses, vamos daqui a 1 ano. Mas chegava e tinha tantas coisas para resolver, né, relacionadas à família mesmo, aos nossos filhos, a problemáticas, né, que a gente via assim, em um momento eles estavam querendo, estavam animados, outros estavam difíceis, a gente tinha que trabalhar essa realidade. Né. A gente estava indo numa outra comunidade quando a gente estava pensando de vir para cá. Depois, se o fato de eu estar distante dos meus filhos, não, eu vou dar um tempo ali com eles, passaram 6 meses, aí são 4 anos atrás. Vou passar os 6 meses com as perto das minhas filhas, com elas, depois a gente faz a viagem. Vou antes de ir, porque estava distante, né? E quando nós chegamos lá, encontramos uma outra realidade. Começamos, não foi mais o problema do nosso filho. Foi uma atividade que a gente iniciou com as crianças, com os jovens da região onde a gente chegou, no assentamento. A prática também, a prática da cultura, da agricultura ali, era uma prática altamente danosa. É a região do carvão, de derrubar a mata para fazer carvão, de queimá-los para fazer plantio, o descobrimento de devastação só para pagar dentro do próprio assentamento. Essa relação não mudou. Mas a gente vai trabalhando com as crianças e chega um momento em que a gente não pode deixá-las ali naquele, exatamente no meio do trabalho. Então necessitamos de mais uns 3 anos ali para a gente poder sair para cá. Isso aí.